Falso, quase tudo hoje em dia é falso. Seu cabelo, seu uísque é falso. O limite é a revelação. Falso, todo mundo dá um passo em falso. Seu diploma, seu relógio é falso. Feito passaporte de espião. Simulação, o truque do feiticeiro. Outro é falso, todo ato de bondade é falso, todo chá de caridade é falso, tudo vale pela diversão. Falso, o resultado da pesquisa é falso, bem no fundo é tudo fundo falso, pra esconder a cara da intenção. É jornal é falso, o conceito do normal é falso, tudo gira em torno da ilusão. Falso, todo mundo admira um falso, eu também preciso ser mais falso, a verdade gera confusão. Simulação, o truque do feiticeiro, religião, criar um Deus brasileiro. É falso.